Fim da tarde de grande céu a brilhar, em uma montanha de flores onde a vida vai cantar. Magali, eu deitada sob o sol, lembramos os dias bons, o calor, o farol. A brisa leve dança histórias no ar, risos sussurrados, promessas no olhar. Da infância ao agora, sempre a sonhar. Pelos campos corríamos sem medo de errar, sempre juntas nas estradas da vida. Cada passo uma aventura querida. Amizade no peito onde quer que vá. Magali, sempre juntas a cantar. Nos dias de chuva, brigadas no sofá, conversas longas até o sol voltar. Planos futuros, sonhos a desenhar. Sem pressa o tempo, sempre a nos guiar. Sempre juntas nas estradas da vida. Cada passo uma aventura querida. Amizade no peito onde quer que vá. Magali, sempre juntas a cantar. Nos dias de chuva, brigadas no sofá, conversas longas até o sol voltar. Planos futuros, sonhos a desenhar. Sem pressa o tempo, sempre a nos guiar. Anoitece, estrelas começam a brilhar. Com Magali ao lado, nada pode faltar. Caminhamos juntas com o coração a pulsar. Nos caminhos da vida, vamos desvendar.